Muito mais do que carro e moto. Frame, foco, fã e foto. Me contesta, eu tenho a sede do saber. Eu exploro vinis e CDs. Procuro respostas, futuras perguntas que eu venha fazer. Vivo demais, eu sofro demais, que às vezes falto agradecer. Quem disse que não podia invadir 1000 colégios por dia? Música é alma e poder, bom pra quem ouve, bem melhor pra quem vivencia. Compositor lacô do revolver, sempre há um jeito pra se corrigir. Grades que prendem frases, não é mais pra nós, mas deu valor ao te ver livre. Yeah.